já falei, vou repetir de novo. Não vão tocar mesmo. Ei, mané, ei, ei, mané. Eu cheguei quebrando tudo. E se eu cheguei gritando, foi pra deixar você surdo. Já falei, vou repetir de novo. Não vão tocar mesmo. Não vão tocar mesmo!